programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e reprisado nas quartas-feiras, 8 horas da noite. Envie suas sugestões para o e-mail umabandeiraparofuturo@radioriodejaneiro.am.br. Estamos de volta para darmos prosseguimento à nossa entrevista com o companheiro Cláudio Brandão, diretor da Novo Ser Editora. Vamos prosseguindo conversando, né, professor? Eu queria, inclusive, lembrar de um comercial aqui, autocomercial e também da editora, que é um livro novo que eu vou lançar lá no dia 30 agora de outubro, chamado Gandhi e Jesus Cristo. É um livro interessantíssimo. O interessante desse livro, a discussão é sobre o seguinte: Jesus tem uma proposta de vida altamente complexa, ao mesmo tempo que ela é altamente simples. Por que ela é simples? Porque ela é colocada realmente em situações objetivas, claras, como perdão, a convivência, a fraternidade. Tudo isso Jesus coloca para a gente. Mas há 2000 anos, a gente ouve falar nisto e não faz um terço daquilo que Jesus pediu. E quem vai cumprir Jesus quase que ao pé da letra é Gandhi, que não era cristão. Então, coisa interessante, não? Um homem que não tinha formação cristã, que inclusive criticava muito o cristianismo, tipo evangelismo, catolicismo, vai viver Jesus na sua mais profunda essência e na sua qualificação maior. Então esse livro tenta mostrar que para ser cristão, não é fundamental ser espírita, ser católico, é viver o Cristo. E viver o Cristo é conhecer a experiência crística. Não é fácil, gente, é difícil. Eu até falei com o Cláudio uma vez que eu considerava esse livro meu uma autoajuda. Por que autoajuda? Porque ali está o projeto de Gandhi. Por que Gandhi seguiu Jesus? Se Gandhi seguiu, por que eu não posso também seguir? Por que eu também não posso caminhar com ele? Eu vou lançar esse livro lá na Novo Ser, no dia 30, é um sábado, né? No dia 30 de outubro. Estarei lá numa palestra lançando o livro também. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. E a palestra vai ser feita no novo auditório, né? Sim. Então convidamos a todos para a palestra do professor, que vai falar sobre Gandhi. E se vocês forem lá, vão também apreciar bastante a própria obra em si, né? A editora, a construção, enfim, o conforto, tudo aquilo que eles estão oferecendo hoje para quem decide ler, para quem decide participar da cultura espírita. O ambiente lá é realmente bastante convidativo, bastante confortável, bastante bom. Mas estamos falando de livros. E quais são os projetos agora para essa nova editora que está surgindo com relação não só à livraria do Centro Espírita, mas outras atividades que você pretende realizar? Palestras, por exemplo, ciclos de palestras ou naquele auditório, enfim. Nós temos como propósito usar aquele auditório para ciclo de palestras, encontros literários. É uma coisa que a gente quer muito conseguir juntar o professor Zé Carlos com Jorge Damas, com o Gerson Simões, com o Djalma, pessoas que estão aí no meio literário, e a gente começar a fazer daquele auditório, daquela editora, ali da livraria, um espaço onde o público vá conhecer o seu autor. Desmistifique um pouco o autor, que é uma pessoa... Não, o autor é uma pessoa mais do que normal, como todos nós, e que gosta muito de encontrar o seu público. Então é muito gratificante quando a gente escreve um livro poder autografar aquele livro. Então, esse é um espaço que a gente quer preencher sempre. Todo sábado a gente está fazendo evento às 10 horas da manhã, mas a gente quer começar a preencher também às quintas-feiras, às terças, às quartas, ou seja, que diariamente aquele auditório seja utilizado para alguém que queira passar uma mensagem do bem ali. A gente quer que seja conhecido como um espaço onde as pessoas se sintam bem, onde a gente possa montar muitas atividades ligadas ao livro. O nosso objetivo é o livro. É bom que fique claro isso, que assim, nós não estamos aqui para segregar nada, nem discutir. Nós estamos aqui apenas como um instrumento de levar o livro, levar o conhecimento às pessoas. Volto a dizer, sempre com moral, com ética, com tudo isso. O Cláudio, você me fez lembrar uma frase de André Luiz, que é interessante. Ele fala assim, depois da prece, o livro é a principal escada que leva ao céu. Entenda espiritualidade maior. Ele considera o livro, depois da prece, o veículo mais importante de comunicação e de elevação do homem. É, realmente, o livro é nosso companheiro, como sempre falamos, né? Aquele que está à nossa cabeceira, onde nós estamos sempre consultando, onde nós estamos sempre lendo e aprendendo, porquanto o quanto nós temos ainda que estudar, o quanto nós temos que ainda ler, para entendermos o porquê estamos aqui, porque um dia teremos que partir para a espiritualidade. E por que nascemos? Então nós estamos num ciclo evolutivo constantemente, onde nós vamos encontrar as respostas. Ah, se nós pudéssemos voltar à Grécia, professor, e lá encontrarmos Aristóteles, né? E conversarmos com eles dentro daquelas conversas que ele fazia com seus alunos pelos caminhos, andando ou debaixo de uma árvore, e aí deixando todo aquele conhecimento em que nós nos deliciamos quando voltamos a ler Sócrates. E o livro tem a função de preservar esse material intelectual chamado tradicional. Eu fiz um livro chamado Sócrates, Platão e o Espiritismo. Não está editado ainda, não. Porque lá no Evangelho tem uma frase interessante. Diz Kardec que Sócrates e Platão foram precursores do Espiritismo e do Cristianismo. E eu penso nisso, fiz um livro, tentando mostrar que Kardec tinha razão quando escreveu isso no Evangelho. Com isso a gente resgata todo um pensamento antigo, mas que tem um profundo valor. Porque se está hoje até nós, conosco hoje, esses livros todos, se ideias todas, é porque elas teriam valor. A ideia sem valor se desfaz no tempo, se perde na poeira dos séculos e não chega a avançar muito. Mas a ideia que lá da Grécia está hoje ainda aqui, permanece entre nós, está aqui, é porque de fato é uma ideia muito boa, é um conceito muito bom, que é preciso ser resgatado. E o livro exerce a função de retomar, de resgatar ideias muito antigas, que o jovem atual não tem uma certa consciência de como essa ideia não é moderna, não é nova. Mas, Cláudio, autores. Os autores conhecidos da doutrina espírita. Nós estamos com Gerson Simões, que amanhã, dia 9, às 10 horas, estará lançando o livro, que é Morreram e Voltaram para Contar. É o nosso primeiro livro que vai ser lançado amanhã, dia 9, às 10 horas. Morreram e Voltaram para Contar. Perfeito. É um livro muito interessante de histórias que o Gerson cita, né? De fatos ocorridos, e é um livro muito bacana. Aí estamos também com o professor José Carlos Leal, como autor nosso. Jorge Damas também estará lançando uma nova edição do 13º Apóstolo, que é de Bezerra, né? Um livro de Bezerra. Estamos com o Djalma Santos, que está lançando um livro também, que eu diria que é um livro para o dia a dia do espírita. Ele pegou, compilou inúmeras perguntas que ele recebia aqui no programa, que são 385 perguntas, que são respondidas de maneira simples. Então, sempre dentro da doutrina, tendo a doutrina como orientadora das respostas, mas de uma maneira mais simples para a pessoa que está estudando, que está começando. Então, fala sobre aborto, suicídio, sonho, obsessão, todos os temas de que as pessoas ficam curiosas no dia a dia. A reencarnação. Reencarnação, tudo isso. O problema da dor. O problema da dor. Essas perguntas todas são respondidas nesse livro. O Adeilson Salles, que é um autor infantil, também está escrevendo com a gente. Jorge Menezes, que hoje é uma pessoa que escreve muito sobre inteligência quântica, que é a nova... Né? E também estamos com os dois livros dele agora lançando. o Oswaldo Jorge de Grazia, que é um autor que fala muito sobre romance, romance espírita. Estamos lançando um agora, Alguém Bateu na Minha Porta, que é um romance muito, muito, muito bonito, tendo doutrina como base deste romance. Então estamos com pessoas que militam, né? Que são já escritores, que são pessoas sérias. Isso foi uma coisa que a gente primou, né? Pelo professor Zé Carlos Leal tá aqui com a gente, mas quando eu fui escolher os autores, eu quis saber da seriedade de cada um, e uma coisa que eu primei foi não levar nenhum autor polêmico ou tema polêmica. Ou a gente faz sempre esse filtro do que vai sair ou não, pessoas leem. A gente tem pedido muito apoio lá a Roseni na Federação do Rio Grande do Sul para dar uma avaliada nos livros. A gente tem pessoas dentro da editora que são espíritas há muitos anos, palestrantes de centro espírita. O nosso vendedor, por exemplo, dá palestra em vários centros espíritas. Então a gente, antes de lançar qualquer coisa, a gente analisa bem para ver se vai ser polêmico ou não, se o autor é uma pessoa respeitada ou não, para que não haja nenhum conflito aí. Você fez agora uma boa observação, que eu, quando dou curso de oratória espírita, chamo também atenção para isso. Existem na oratória e na literatura dois temas: os fechados e os abertos. O que é um tema fechado? É o tema para o qual a doutrina tem uma resposta precisa, definitiva. Está lá, na doutrina espírita, não há nenhum problema. Início, meio e fim, você falou, você escreveu, e não há discussões, porque está apoiado, está, né, baseado na doutrina espírita. É o tema chamado fechado. O tema aberto é aquele que a doutrina não fala sobre ele. Vida em outros planetas, por exemplo. Não para discutir isso. Não fala disso. Então fica um tema que o escritor escreve um livro, mas não fecha. Então dá lugar para as mais diversas colocações, discussões, debates, que nem sempre é bom. Porque muitas vezes cai numa certa esterilidade, num certo falatório inútil, e que não presta nenhum serviço, nem a quem escreve, nem a quem lê. Existem obras polêmicas, Nilton, desculpa eu ter nada interrompido. Polêmicas importantes, interessantes tem, também. Tem muitas. Tem. Mas há polêmica e há polêmicas. A palavra polêmica é do grego polemos, quer dizer guerra. Né? E a guerra é um movimento forte, violento às vezes. E é preciso ter cuidado. O Embaçaí, por exemplo, era um polemista vigoroso, mas muito interessante. Ele tem livros notáveis que ajudam a esclarecer. Agora, outros polemistas que realmente nada acrescentam. Então, compete a editor, como o Cláudio acabou de dizer, ter um grupo de pessoas que possam avaliar, que tenham maturidade, que tenham bastante conhecimento doutrinado. Olha, isso aí não vai muito longe, embora possa até vender muito, mas vai prestar um desserviço às pessoas e à doutrina. E, nesse caso, é um crivo para evitar a má polêmica. A boa polêmica, eu acho que ela sempre tem o seu lugar. Num dos livros de Franciscano Xavier, ele conta que a Lua, havia água na Lua, né? Isso foi um momento polêmico quando ele colocou isso, né? Mas que agora a NASA já comprovou que há sim água na Lua. E agora, como é que nós ficamos, né? É uma coisa que nós não podemos afirmar em determinado momento, principalmente quando o autor, né, não é de uma categoria de um Chico Xavier, que é ao concurso, é um espírito diferenciado que aqui está, é um missionário, e ele tem um amparo da espiritualidade, e ele tinha que trazer uma reportagem da espiritualidade para a Terra, a fim de que despertasse esse interesse, né, e forçasse até essas conquistas através da ciência. Porquanto, se vocês observarem bem, né, as dificuldades que nós enfrentamos na Terra e a necessidade de termos conhecimento, nos aprofundarmos nas ciências, para quê? essa necessidade que é, esse impulso, esse motor que nos impulsiona para frente, faça com que nós possamos buscar o conhecimento a fim de melhorar a nossa existência, de amenizar as nossas dores, de fazer com que a nossa vida, que era daquela época ainda, professor, do tempo das cavernas, onde não existia casas, né? era cavernas mesmo, o tipo de alimentação, o uso mesmo de certas coisas importantes para a nossa manutenção de vida, nós não tínhamos. E o que aconteceu? Nós tínhamos que buscar esse conhecimento. E, logicamente, vinham os conhecimentos da espiritualidade para que desse condições a nós de desenvolver isso. Vieram os espíritos missionários, cada um trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua participação nesse mundo. Os capelinos, que já eram um povo avançado, com certos conhecimentos, mas moralmente ainda precisando estar no mundo de expiação e provas para realizar um outro progresso, que seria o progresso moral, que é ligado a esse progresso de conhecimento, de cultura. Nós vemos aí que nós estamos aqui na Terra realizando esse trabalho. Então, os livros, as editoras, aqueles que estão realmente desejosos de conhecer, seja através do campo científico, seja através do campo filosófico, religioso, nós vamos vendo que nós vamos aumentando cada vez mais o nosso conhecimento e desenvolvendo os nossos espíritos. Professor, é um assunto muito vasto. É vastíssimo, inclusive. Eu vou pedir ao Cláudio, então, um favor dele, né? É que nos fale um pouquinho, ele não falou ainda, não sei se ele vai falar, eu vou invadir um pouco a intimidade dele, né? Da sua experiência espírita especificamente. O que o Espiritismo fez nele ou por ele? Como é que foi esse encontro com o Espiritismo, não como uma pessoa, como ser humano? É bem interessante, né, Cláudio? Eu vou dizer, o senhor falou uma coisa que eu tinha até perguntado a ela quanto tempo a gente tinha, porque eu ia entrar nesse assunto agora. Eu acho que o livro, respondendo um pouco a primeira pergunta do Newton, o livro entrou na minha vida, e o livro espírita, como uma missão. Como eu conheci o espiritismo? Eu conheci o espiritismo quando eu estava extremamente doente, com depressão, vivendo um problema sério de depressão em casa, né? E fui aconselhado pelo professor Albano e pelo meu sogro a conhecer um pouco da doutrina espírita. E fui ao Leon Denis algumas vezes, fui à FEIC também algumas vezes, e comecei a escrever um livro, que foi o meu primeiro livro, estou terminando agora o segundo, que foi o primeiro, que foi o Da Culpa à Responsabilidade, que foi como eu saí da depressão. E o Espiritismo, eu conheci o Espiritismo, eu diria que junto com o psiquiatra, o psicólogo e a minha mulher e a minha família, né? O Espiritismo foi quem me ajudou muito a sair dessa depressão. Foi quando eu consegui entender o que era a culpa e o que era a responsabilidade, que eu não tinha conseguido entender isso. Para mim, culpa e responsabilidade eram exatamente a mesma coisa. E através do Espiritismo eu consegui entender isso. Então o livro entrou na minha vida muito mais como uma missão. Quando eu consegui escrever o livro, eu fiquei curado da depressão, e o Espiritismo me ajudou bastante nisso. Então eu acho que o Espiritismo ele entrou na minha vida juntamente com o livro, e que eu diria que até o termo novo, o nome Novo Ser, não fui eu que escolhi, foi um amigo nosso, o Marcos, trabalhou com a gente lá no CELD, mas veio exatamente esse nome, Novo Ser, tem muito a ver comigo, com a minha história da minha vida. Então, assim, inclusive, eu tenho tentado, através de palestras, de conversas, foi muito grato para mim eu ter escrito esse livro. Eu vendi, na época, vendi mais de 4 mil exemplares, o que é uma vendagem significativa. Quem milita no meio do livro sabe que não é um número fácil, mas mais do que a vendagem do livro, eu acho que o livro atingiu o objetivo, que foi quando eu comecei a escutar retornos de pessoas, inclusive filhos de amigo, pais vindo me procurar, na inauguração da Novo Ser, inclusive, uma pessoa veio pessoalmente me procurar dizendo que o meu livro tinha ajudado a ela a sair da depressão. Então o Espiritismo entrou na minha vida através do livro e através da cura de uma doença. Então uma coisa que eu estou tentando mostrar sempre para as pessoas é que quando as pessoas ficam deprimidas, né, como eu fiquei, e eu fiquei realmente deprimido, doente em casa, elas podem viver, podem melhorar. E alguma crença, que seja o Espiritismo, mas tem que acreditar em alguma coisa. Então, eu acho que assim, o meu novo livro, que eu estou terminando de escrever, o título é Valeu a Pena Viver. Porque eu acho que valeu a pena. Tanto que aqui, depois de... Isso tem 4 anos e meio. Depois de 4 anos e meio, a gente está falando de novos projetos, nova vida. E assim, eu convido as pessoas que queiram, né, sair dessa doença que é a depressão, que é um mal do século. Isso é uma coisa realmente quem vivenciou, só que pode dizer, ou quem vivencia, é que saiam, porque dá para sair. E Cláudio, e qual foi o primeiro livro espírita que você leu? O Evangelho. E que eu acho que é um livro que eu, sempre que eu posso, eu falo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é um livro atual. Você traz todos as... O que foi escrito há muitos anos, você traz hoje. Eu o Evangelho. Cláudio, os contatos... Isso, para terminar, repete então para os nossos ouvintes os contatos da editora. Bom, a editora, o telefone é 3017-2333, 3598-6213, 3017-2333 ou 3598-6213. Se você quiser divulgar a doutrina, vender livro, junte-se a nós nesse projeto da venda do porta a porta. Nós queremos ser no livro, como é a Avon e a Natura. Junte-se a nós vendendo livro espírita, divulgando a doutrina espírita. E também queria dizer que no dia, no sábado, dia 16, eu estarei na Novo Ser às 10 horas da manhã, fazendo uma palestra sobre depressão, né, e falando sobre o livro Da Culpa à Responsabilidade. Se você quiser conversar sobre depressão, quiser falar sobre o tema, no 10 horas da manhã, dia 16, na Novo Ser, discutindo o livro Da Culpa à Responsabilidade. Suas despedidas, Cláudio. Agradeço muito ao carinho, né, desse programa, aos ouvintes, e estamos juntos nessa divulgação da doutrina. Fique com Deus e boa sorte. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, e é reprisado nas quartas-feiras, 8 horas da noite. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail mabandeirapareofuturo@radioriodejaneiro.am.br. A obsessão, enfermidade grave que, graça com larga margem de contaminação, encontra receptividade no psiquismo dos homens descuidados, que lhe tombam nas malhas de complexa e difícil libertação. Toda complexidade reside no fato de que os envolvidos na trama que ora os reúne outra vez são semelhantes moralmente, exigindo da vítima humana um esforço que está quase nunca dispõe a realizar. A dificuldade se estabelece na cura, em razão de denudo com que se deve aplicar o homem pela própria transformação moral, sem a qual o fenômeno obsessivo se alonga até as consequências mais lamentáveis. Assim sendo, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.